Em teus atos posso ouvir, Senhor, o barulho do louvor celestial. Mas um pouco mais além eu quero estar. Oh, aleluia! Adorá-lo no santíssimo lugar. No santo lugar eu posso ver a tua glória, o teu poder. Mas no santíssimo quero me derramar. Vou sem palavras me prostrar e a teus pés vou me lançar. Vem receber. Tocar, Senhor. história da vida do homem, Deus. Aleluia, vem tocar. Vem tocar, Senhor. Vem tocar, Senhor. Aleluia. Vem tocar. Vem tocar. Vem tocar, Senhor. Gostosa sentir o toque das suas mãos poderosas, Senhor Deus. Aleluia. É impossível não te sentir neste lugar, Senhor. Ah, tu nos dissesse que onde estivessem dois ou três reunidos no teu nome, ali tu estarias.